Novas Tecnologias na Formação. Um blog de César Teixeira. O podcast é basicamente um conjunto de ficheiros em formato digital com distribuição via internet. Os ficheiros são descarregados com um programa como o iTunes, que permite a sua audição, bem como a transferência para um equipamento portátil que suporte os ficheiros descarregados. A portabilidade, a possibilidade de serem ouvidos em qualquer lugar, bem como as vezes necessárias, ao contrário das normais emissões de conteúdos, que são limitadas a um friso temporal, torna-nos um dos meios de distribuição de conteúdos mais consentâneos com a vida moderna. Outra grande mais-valia desta tecnologia é que, ao submeter um podcast, por exemplo, com o programa iTunes, sempre que for colocado um novo conteúdo, é imediatamente listado graças à tecnologia RSS, Real Simple Syndication, podendo decidir ou não pelo seu download. Ao ligarmos o equipamento MP3 ao computador, é feita a sincronização entre o programa e o equipamento, sendo os conteúdos automaticamente transferidos para este. A maioria dos podcasts é grátis e os ficheiros, graças às tecnologias de compressão, não são demasiado pesados.